há mais de duas horas ensaiando uma recaída. O medo já tá na tela, é só apertar o verdinho que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida, a melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ou de para ela vem um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Vamos pra cima disso, vamos! Eu não tô nem aí se salvou meu nome assim. Dois alemães! Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Respeito embaixador. Mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ou de para ela vem um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo, galera do meu lado esquerdo pra cima diz: vai! Atende aí. E cê me chama de benzinho.